Vai que cola. Vai que cola. Descontrole, descontrole. Descontrole, descontrole. Descontrole, descontrole. Descontrole, descontrole. Descontrole, vai que cola. Descontrole, descontrole. Descontrole, descontrole. Descontrole. Descontrole. Vai que cola. Vai que cola. Descontrole, descontrole. Descontrole, descontrole. Descontrole, descontrole. Vai que cola. Vai que cola. Descontrole, descontrole. Vai que cola.